te exaltará, Senhor. És o meu Criador e morrestes por mim. Me destes vida quando eu mais precisei. Me destes vida.